O ponto central de discussão durante a audiência hoje foi o abastecimento hídrico de Belo Horizonte e região metropolitana, diante do impacto causado, né, pelo rompimento das barragens da Vale, a captação no rio Paraopeba, que foi suspensa desde o dia 25 de janeiro, e também o impacto decorrente de algumas barragens da Vale em situação de emergência na bacia do Rio das Velhas. Então há também uma preocupação que o eventual rompimento de barragens da Vale possa impedir a captação de Bela Fama na bacia do Rio das Velhas, o que faria com que o abastecimento de água de Belo Horizonte e região metropolitana ficasse suspenso durante o tempo que durasse esse problema, até a sua reparação. Então a Copasa apresentou medidas emergenciais a serem implementadas pela Vale, integralmente custeadas pela Vale, para garantir a segurança hídrica de Belo Horizonte e região metropolitana. Tivemos um acordo nesse sentido, a Vale já concordou em fazer as obras para permitir uma captação a montante do ponto de rompimento das barragens da Vale, fornecendo a partir daí uma água de qualidade para a região metropolitana, mas outros pontos, outras obras que são pleiteadas pela Copasa, ainda não tivemos consenso com a Vale. Então as negociações aí vão prosseguir nos próximos dias em busca de um consenso, porque só com todas essas obras, tanto para garantir a segurança da captação no Rio das Velhas, quanto para a melhoria, né, da captação no Paraopeba, vão permitir que nós tenhamos aí um próximo ciclo hidrológico numa situação de segurança hídrica. Outro ponto abordado foi também o fornecimento de água mineral e potável para as comunidades atingidas. O Ministério Público de Minas Gerais peticionou hoje, na data de hoje, nos autos, informando, né, representações recebidas de atingidos que não estariam recebendo água potável e mineral, ou não recebendo, ou recebendo em quantidade inferior às suas necessidades. Então, esse ponto foi discutido e a Vale também se comprometeu a sanear esses problemas no prazo de 24 horas. Tivemos também o ponto referente ao pagamento das indenizações emergenciais. O Ministério Público levou a questão que estariam sendo priorizadas pela Vale o pagamento individual em detrimento, né, às negociações coletivas. Então foi fixado prazo idêntico de 10 dias para atendimento tanto das demandas individuais quanto coletivas. Então o balanço foi positivo. Mais uma vez, essa audiência de conciliação permitiu endereçar pontos de dissenso existentes entre as comunidades e a empresa causadora do dano.